Três pilares. É. Segredo. Isso aí. Vamos que vamos. Fazendo acontecer. Massa. Massa sempre. Aham. Vai, vai. Só quem é tá ligado, hein? Chega! Fazer acontecer, não esperar o que deseja. Aquilo que eu quero não vai ser entregue de bandeja. Planos traçados, sonhos a serem alcançados. Distante ou próximo, esperam que sejam buscados. Não são dados como presente das datas especiais. Tem que merecer fazer acontecer, correr atrás. Se eu tô no baixo, busco ao topo pra ter uma bela vista. Na correria maior que de um maratonista. Se não aprender por bem, aprendi levando couro. Corro atrás, pois eu nasci em berço de ouro. Tenho orgulho, satisfação de onde eu venho. Com honra aprendi a dar valor a tudo aquilo que eu tenho. Desenho o trajeto que percorro na cabeça. Parado lamentando, não vou fazer que aconteça. Reconheça Deus e volte ao início. Pra atrapalhar tem uma papa, ajudar é mais difícil. Por um orifício de fundo, ideias que tive. No futuro saber que conquistei bons resultados que eu obtive. É isso aí, segredo dos pilares da praça, é nóis. 67 canarês. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se você não corre atrás, ninguém corre por você. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se você não corre atrás, ninguém corre por você. Não fique de braços cruzados, tente se esforçar. Sempre com objetivo, tentando alcançar. Passando nas provas da vida, sei que não é fácil. Não se esforce pouco, se esforce ao máximo. É difícil, mas no final sempre vem a recompensa. Alegria pros outros é pouca, pra mim é imensa. Vença apesar das pedras que tem na frente. Trilhando o caminho, sempre o mais inteligente. Persista, dê mais valor ao que você tem. Faça acontecer, não espere por ninguém. Não sonhe no que pode fazer, apenas faça. Uma coisa é concreta, o tempo sempre passa. Independente do fluido, esse dispersando. Construindo o mundo e não apenas sonhando. Tentando ser alguém na vida. Não procure desculpas, elas não são a sua saída. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se você não corre atrás, ninguém corre por você. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se você não corre atrás, ninguém corre por você. Fazendo acontecendo, neste mundo eu vou vivendo. Rimas perigosas como cobra e veneno. Esperança que não vejo, nem um grão de areia. Faça e aconteça como Jesus fez a ceia. Se não aguenta, agora pede pra sair. Três pilares representando o batalhão de MC. Faz de conta de um monstro no armário. Falo madrinha no sonho aqui, trouxe meu salário. Na pior maneira vou fazendo acontecendo. Na batida com o rap eu vou até amanhecendo. Lembrando do passado, de ótimos momentos. Conquistando a vitória que vem com o passar dos tempos. A força trancada no baú a sete chaves. Eu tenho uma delas, o coração é o que vale. Na trajetória somando inimigos e amigos. A meta vai ser entre farpas e espinhos. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se você não corre atrás, ninguém corre por você. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se você não corre atrás, ninguém corre por você. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se não correr com o Tchad, já não corre com você. Faça e aconteça, fazer acontecer. Se não correr com o Tchad, já não corre com você.